Consolador, com tua unção e manifesta a alegria da comunhão. Espírito Santo, vem encher-me com tua presença, saciar meu ser nas tuas águas. Nas tuas